A Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, em patrocínio no Alto Paranaíba, propôs uma ação civil pública para que a justiça obrigue o município a regularizar o controle de zoonoses na cidade. O inquérito civil público apontou diversas irregularidades no Centro de Controle de Zoonoses Municipal, que também é o canil da cidade. Em 2014, uma denúncia anônima relatou diversas irregularidades praticadas no local, como a realização de eutanásias sem necessidade, maus tratos e sujeira nos viveiros dos animais. Foi constatada também a ausência de baias de isolamento, sala de internação, separação de filhotes e adultos, baias de maternidade e tanque de banho, entre outros problemas estruturais. O Ministério Público pede que o município regulamente e implante o Programa de Proteção aos Animais Domésticos, estipulado por uma lei municipal, e realize a capacitação técnica dos servidores responsáveis pelo canil. Realizar o registro e identificação dos animais, implantar um recolhimento seletivo, promover programas de educação ambiental e controlar a reprodução de cães e gatos também estão entre as ações solicitadas pelo MPMG ao Poder Judiciário. O Ministério Público pede também uma indenização pelos danos ambientais praticados em valor que será fixado pela Justiça. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Twitter e no Instagram. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.